最终我的博案对他比用那边Salvador, bom dia, Hunter 9199, levando a sexta. São 9199, autorizado o táxi, via táxi Alfa, reporte a sua táxi Juliette. Alfa, sua Juliette, 9199. Alpha 03, good morning, Scott Aden, descend 4,000 feet, Greenwich 1018, fly direct north of 4 intercept to Monte Alto. Okay, Greenwich 9199, autorizado Juliette, remota 13. Juliette, remota 13, 9199. Salve Salvador, azul, Alfa Yankee India, no Pat 3, posição 4, Romeu. Autorização de reboque para posição 3 do pátio principal. Alfa Yankee India, aguarde para o reboque. Vou aguardar. Confirme a alternativa de autonomia? Zero, meu gavião, autonomia de 5 horas e 30. Chamei 6251. Autorizado o táxi até o ponto de espera da Cristiano Zero via Pátio Índia no ponto de espera Chamei Torre 9895, ajuste no 08. Pátio Índia, 2995, obrigado, Chamei 6251. Bianchi Índia na escuta? Na escuta, Alfa Yankee India. Autorizado o reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, reportei para ingresso no pátio principal, obrigado. Direção 6251, não chamei a ponte Bom dia, 6251, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 180 graus com 29. Autorizado a alinhar e decolar, Oceano Leão, 2 semanas. Papel 083, descend 2000 feet, 28101, 8, cleared ILS, X-ray, final approach, runway 10, report, solução, correct the course. Ok, understand, we are 4000 feet, we are on the way, X-ray, runway 10, 41. Oceano 6251, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da LF. Após 2000, foi liga. Após 2000, liga, autorizado 360, muito obrigado, 6251. Tango Whisky Anthony Fon, acione identificação, Buena Prodi Itapu, para interceptar a chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Controle, em coordenação, a Xurá 625, quando for alguma posição, motiva. Aguarde. Muito obrigado. Chamanha 251, autorizado, direto motiva. Motiva, então, 6251, obrigado. Tá livre no portão 0, meia, chama a TEC. Portar ao TAC, 3171. Passaredo 2228, aciona a identificação, voe na prova de TAP para interceptar a chegada ao mar e reporte para a descida. Gente, ETAP boa, também tem condições de duna. O 2228 informará a ideal de descida. Somente voe TAP, passaredo 2228. Obrigado, eu sou aguardo. Bom dia. Salvador, aqui é o Gol Golf Tango Quebec chamando. Tango Quebec, prossiga. Gol Golf Tango Quebec, prossiga. Salvador, aqui é o Golf. Golf Tango Quebec chamando. Golf Tango Quebec, prossiga para o Sol. Por gentileza, estamos solicitando a seleção de reporte do Pátio 3, 2 Romeu para o Pátio 1, 28. Golf Tango Quebec autorizado, reporte para ingresso no Pátio Principal. Ok. Entendeu, 125, onde é a secundária 259? 133-95, a secundária. 133-95, obrigado, você. Valeu. Abatango, isso, quem é que me informa, início de redução para 2.00 mais. Diante de China, 2.2.2.8. Passarei do 2.2.2.8, vista para 4.000 pés, o ajuste no 0.1.8. 4.000.18, 2.2.2.8. Europa Zero Zero Zero, está na local? Europa Zero Zero, Copa 118-9-5. Vamos lá, bye bye. Isso, quem é que me informa, deixa para 2.000 pés, o ajuste no 018, autorizado a final de acesso, responsabilizado. 2.028, para estacionar. 60 degrees, 17 knots. Alô, Salvador, muito bom dia. Avianca, Oscar November Lima. Oscar November Lima, prossiga. Alô, solicito autorização de rebote do pátio 3 para o pátio principal, linha de número 5, número 5, tá? Oscar November Lima, aguarde. 500 Lima, roda. Alô, para o pátio 3. 119 a bordo, 4 horas e 9, alternando com direto do 128. Turno 0 via Pátio e Índia, o ponto espera Xané Turno no 8.95, ajuste no 018. Pátio e Índia, o ponto espera 118, pessoal, 95, 3171. Tá 3171 na linha, mantém pista no zero. Mantém não no zero, tá 3171. Europa 083, on ground at 46, turn your right and contact ground 121, decimal 1. 1211, left right, Europa 083. Retorno 18, decimal 95. Oi, Luiz, que é nome visual próprio. Luiz Kian Califórnio, muito bom dia. Continue a aproximação aguardando a pista livre. Informa o Airbus 321 alinhado para decolagem aguardando sua liberação da pista. Continue a aproximação aguardando a pista livre. Eu, Luiz Kian Califórnio, está em veículo, visuais, e consegui para o 7. Gente, aposto para a modificação do plano Luiz Kian Califórnio. Já está presente. Plano modificado aos 47, base pela direita da 17, aporte na curta final, o esquema aqui no fundo. Para 3171, altímetro 1018, vento 1970 graus com 3,9, tem livre decolagem da 10. Colagem 3171. Boa, 9867, bom dia, senhor, na identificação. Dona Pedro Alagoinhas, para interceptar a chegada 10, desça para 4 mil pés, o ajuste no 018. Dona Pedro Alagoinhas, para interceptar a ponte, desce na 4 mil, dia, o 9867. Uniforme tem livre pouso pistola 7, vento 180 graus com 13 nós. Pouso no 7, whisky eventual. Leia 6-way, portará estabilizado. Controle Salvador, TAM 3171, decolado. TAM 3171, contato radar, suba para nível de voo 320, via saída da EL. Via da EL, a possibilidade de voar da EL após 2 mil bem? Após 2 mil, foi lida. Via, regressa. Esquiante uniforme no solo ao 50, prossegue pátio 5. Utilizado backtrack, reporte livrando a 97. Rota 083, approve de Juliet Gate 11. Juliet Gate 11, Europa 083. Estacionar a frequência livre, tenha um bom dia. Tango Quebec autorizado prosseguir com reboque até o portão 08, reporte ao término. Positivo, reiniciando, obrigado. Oscar November Lima na escuta. Na escuta, Lima na escuta. Oscar November Lima autorizado, reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Lima, reportado. Boa, 31171, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251 e 3395, para o 31171. Localizador 2228. Passaredo 2228, complete final LS, chame a torre 118, decimal 95. 2195. Salve, Salvador, Avianca, Alfa Lavina Lima, solicitando autorização para adentrar o pátio principal até o finger número 5. Oscar November Lima autorizado, ingresso no pátio principal até o portão 05, reporte ao término. Travou a passando externo 2228. Foi contato visual, tem livre pouso no 0, vento no 60 graus com 149, passaredo. Livre pouso, passaredo. 9867, desça para 2000 pés, o ajuste no 018, autorizado, sinal de acesso e responsabilizado. Aqui, autorizado 2000, autorizado X-Ray, reportar fiscalizado, voo 9867. Alguém está fazendo alguma comunicação no término de reporte. Salvador, aqui é o Porto, Tango Quebec, gol, é, término do reporte. O Tango Quebec, ciente, bom dia. Sim, obrigado. Satélite 2228, no solo 01, livre à direita 1211. 211. Salvador, passarelo 2228. Passarelo 2228, autorizado táxi via Alfa Kilo, a posição é a Uno Lima, no Pátio 3. Alfa Kilo, Uno Lima. Pátio 3. Estamos localizados hoje avistando o 9867. Foi 9867, complete final US, chame a torre 1.8, decimal 95. 3895, o 9867. Torre Salvador, é o voo 9867. 867, tenho contato de volta em livre pouso no zero, vento no 60 graus com 14 nós. Poxa, tá ali por pista na zero, voo 9867. Azul 275, acione identificação. A do radar, 5.000 milhas pelo teste de Salvador. Vou na Pro de TAP para interceptar a Cidade da Mare no ponto ideal desse aparamento de voo 050. Bruno 961, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista no zero. Após a decolagem, curva direita na saída da Euleda Irumi, após a pena November 857, Monso. Transponda 5441 no controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para o Galeão, após November 857, decola da 190, direita após da Euleda Irumi. Bruno 961, no protegimento correto, chama pronto no portal 09. Portal 961. 67, no solo 07, livra direita 1211. Direita 211, voo 9867. O 9867 livrou, não se escute. O 9867, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Para o 06 via Alfa Juliette, o 9867. Chanelinha 225, desça para 4.010, o ajuste no 08. Chanelinha 22, sim. Azul 275, centro, desça para 3.000, faz o ajuste na 08. Para 3.000, na 018. Azul 1961 para pushback acionamento. Está na posição 9. 1961 autorizado no porta 09 chama taxi. Autorizado chamar para o taxi no 961. Azul 2775, deixa para 2010, o ajuste no 018, motorizado, sinal LSF, reposto utilizado. Este para 2000 no 018, LSF, reposto utilizado, 2775. Para iniciar o táxi no 961 da Gol, tem total de 67 a bordo, 3 horas e 37 de autonomia, com fim. Voo 961, autorizado táxi até o ponto de espera da Pistana 0 via Pátio e Taxa Índia, no ponto de espera Chametona, no 8 decimal 95, ajuste no 098. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera da 10. Boa noite, 865, bom dia, aciona a investigação, voa na cruz de bomba para interceptar a chegada da bomba, força para 4.000 pés, o ajuste no 08. 4.000 identificou bomba no 08, voo. Colar a pista no 0961. Azul 2775, complete final US, chame a torre 118-95. Torre 118-95, bom dia. O chamei a 625, desça para 2010, o ajuste no 018, autorizado a final de execução e reposta habilidade. 2000 chamará estabilizado, né? 225. Pode voador na 625? Até a chegada, vai seguir um alfadão 72 na final, a 9 milhas da sua frente. Sim. Salvador, bom dia, Alfa 2775, estabilizado no ILS, baixar travado. 2775, muito bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre. É. O 961 decolou aos 21, controle no 208. 208, 961, bom dia. Bom dia, azul 2775, cheque 3, livre pouso no 0, vento no 60 graus com 14,9. 7, pouso autorizado, azul 2775. Dial. 360 via Dial, 961. Na linha 225, completo final, linha, chame a torre 1198. 295. 775 no solo agora, 23, livre à direita, 1219. 7, levando à direita, 1219. Corre, Chile 625, sinal no zero. Passado provado. Chile 625, altímetro marca 1018, vento no 60 graus com 9 nós. Tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, Chile. Alfa Kilo, posição é 2 Romeu no Alfa 3. Alfa Kilo, 2 Romeu no Alfa 3. 275. 1961, chame o Centro Recife, frequência 12551, alterne 13396.